desejamos ardentemente. Abrimos as nossas vidas para sermos tocados por tua glória. Queremos ver o fluir do teu poder sobre cada um de nós, os dons derramados copiosamente sobre a igreja. Transformar nosso